T-44, estacionamento autorizado, reportagem. Esperado, estou interceptando no final do site. Agora sim, o próximo já no início da 27, vento 130 com 10, está autorizado para o voo 97, Bravo Zulu, check 3. Chave travado, pronto. Para 2000 pés, ajuste no 09. Para 2000 com 10019. Azul 4088, Chame Centro Recife 13325. Controle Altamira Brava. Aqui é mais um Recife 3325 para Azul 4088, senhor. Afirmativo. Obrigado, boa tarde. Altamira Brava, prossiga. Altamira Brava, estamos através de Ibuí, vai controle aqui, aeroporto. Não, o senhor não vai na proa do CIE Aeroporto, o senhor ainda não está autorizado CIE Aeroporto. Sim, senhor, estou permanecendo aqui na região. Prossiga para o farol de Itapuã. Patrone, muito bom dia, quer dizer, boa tarde, é o gol 1600. 1600, desça para 4000 pés, chegada a mais. 4000 pés, na chegada a mais. Quilo Romeo Oscar na proa da rotatória, chame a torre 18-6. 18-6, Oscar. Cono 754, chame Recife 12685. 2685, boa. Tamo em dia bravo, a sua matrícula é papá, papá. Papá Romeo, senhor. Papá Romeo, tango em dia bravo. Acione já acionado 0126, confirmando decolado de Costa Azul para CIA. Negativo, decolado da CIA, foi com proa da Ribeira, está vindo no sentido contrário, farol do Centro Histórico, farol da Barra, está aqui próximo ao Pico Azul. Seu decolou do CIA, foi para Ribeira e agora qual é o seu destino? Voltar para o CIA, senhor. Gente, no farol de Itapuã, você vai chamar a torre 18-6 para cruzamento do campo no sentido do CIA. Tenho dois tráfegos aproximando na 17. Sim, senhor, tá ciente, o Gabriel vai chamar a torre 18-6. Eu posso arrumar o Caminha Brava? Caminha Brava, prossiga. A uma milha do farol de Itapuã, intenções de povo na CIA Aeroporto. Tangue de Abravo confirmando, vai pro CIA, aquele ali ponto ali do CIA? Positivo, senhor. Ok, dá presente, está autorizado, ok? Cruzamento do eixo da aproximação da 10, informa o tráfego a Elander, aproximadamente 2 milhas, aproximando para a cabeceira 17. Positivo, Tangue de Abravo está ciente. Oscar, ficha liberada, 17, pouso autorizado, 100 graus com 14. Oscar, obrigado. Para o Galeão 360. Decola no zero com a primeira curva direita, saída da Eleda após B10, quando intercepta por 90857. E no bloqueio por segundo intercepta a Zulu 16, Grufi e a Zulu 14, Toquim. Frequência do controle 11935, a torre 118, meia dúzia, seu transponder 5194 no 394. 360, autorizado, Galeão, decola da 10, curva direita da Euleda, Bidev, corre, isso aí, Bidev. AP 9257 até seguro, AP Zulu 16, AP Zulu 14, Toquim, controle 11935, 218-651-14, é o que respondeu 394. Corretíssimo, informe pronto para o estacionamento na 394. Palima, é... 7, mantendo o ponto de espera. Até. Romeu Oscar, solo agora os 34, direita, parte 5, está calibre estacionar, bem-vindo. Papa Lima, decola, está presente já? Está presente, ó. Autorizado, Papa Lima, decola da presente, 140 com 13. Papa. Seguro, 806. É, confirme o nível, por favor. O nível no repetitivo, 190. 190 autorizado para Aracaju, Puca, curva esquerda, ponta decolagem no zero. Puca, Jambo, direto Aracaju, 1935, controle 1806, 5076. Então, me conta para o estacionamento no 806. Gente, obrigado. Fala. Fabrício? Oi. Um abraço, Jerry. Puga. Salvador, boa tarde, Papa Tango, Mike Foxtrot Serra. Mike Foxtrot Serra, na proa de Paripe, desça, quando possível, para 3.500 pés. Iniciando na proa de Paripe para 1.500, Mike Foxtrot Serra. 135, 1418-6. Seu transponder 5119-24. 350, Peruíso 58, Oráculo, após direto, decola da 10, primeira curva esquerda, sai na Puca, Aracaju, controle 1935, a torre 186, o transponder 5115, por 924. Chame pronto para puxa. Chama lá. Conforme está. Conforme está, 6320. Alô, frequência livre estacionada, bem-vindo. Salvador, bom dia, já vai ter 9660 em transferência já com a Oscar do ponto de descida. Já vai ter 9660, autorizado de descida para 6.000 pés. Meio, 6.000 pés, dizendo 9660. Autorizado ILS. Autorizado ILS, eu estou 3660. A Baeté tem o tráfego do Mike Fox Serra no visual? Apresente algumas informações, senhor, na nossa frente. Possibilitando o contato visual, ok? Tá ok, o tráfego está no nível 100 ainda, iniciando descida, 5 milhas à frente, com velocidade superior. Afirmo. Para monitorar o nosso nível 10. Isso da costa 10, mantendo buraquinho 500 pés, Papa Lima. Para manter buraquinho 500 pés. A sua escuta. É no portão 6, é o no 394 que modulou, correto? Não, é o 6723 da BF-10.4. Prossiga para o solo. Webjet 6723, pushback, acionamento portão 4. Autorizado, reporte pronto para o táxi 6723. Autorizado, chamar o táxi 23. Lima Kilo X-Ray, prossiga para Caixa Pregos e após vertical de Veracruz para o lançamento. Gol 600, desça para 2000 pés, 1-0 no 1. Para 2000 pés, gol 600. Gol 1924, posição 5, puxa estiramento. Para o solo, prossiga. Foi o gol 1924, posição 5, puxa estiramento. No 5, está autorizado, reporte pronto para o táxi. Lima pro regresso, senhor. Papá Lima, ok, mantendo a perna do vento do 10 e reporte girando base no 7. Perna do vento da 10, reporta girando base no 7, o Lima. Salvador, gol 806, na posição 7, pronto para o puxo de acionamento. Portão 06, não é isso? É o 7, é o 7, o 806 se encontra. Foi portão 7, autorizado, reporte pronto para o táxi. Pronto para o táxi, vai reportar, o 806. Vai ser a desça para 4000 pés. Táxi, o 23, 6723. 1-1-8 a bordo. São 4 horas e 15 de autonomia. O terreno, Nando Recife. Qual é o poder? 1-1-8, 118. 118. Tem táxi autorizado para o ponto de espera da 1-0. Quando lá chame torre, 118, meia dúzia. Livre táxi, ponte espera da 1-0. Lá, chama a torre 18-6, o 723. Correto, boa tarde. Zero, estabilizado no INS, na 3660. 3660, torre 1-8, decimal 6. 1-8, decimal 6, 3660. Abaeté, corrigindo a instrução, desce para 4000 ao cruzar 5500 direto do Duna. Vivo, 660, ao cruzar 5500 direto do Duna. Pouso autorizado, 140 com 11, pista 10, 3660. Torre Boa, web 6723, está no ponto de espera 1-0, pronto. Gente, mantém o ponto de espera, web. Vai, mantém. Parado na cabeceira do nosso teste, vai que vai levantando. Pois é, até a parte 4, Papa Lima, frequência livre, estacionar. Graça, bom domingo. Igualmente. Fala, Salvador, Golona 333. 333, Salvador. Autorização Congonhas. Gente, Congonhas. Um minuto para quatro, 333. Guarda, 333. Solo Gol 1924 para o táxi Alterna Salvador com 2 horas e 20. 145 a bordo. 145, 2 horas e 20, Salvador alternado. Tem táxi autorizado para o ponto de espera da 10. Quando lá chame a torre 1862, eu vou 924. Lindo, até o ponto de espera da 10, lá 186, 1924. Muito obrigado, boa tarde. De nada, boa tarde. Solo Gol 1806, tá pronto pro táxi. 131 a bordo, 2 horas e 4, alterna recife. Táxi autorizado, vai seguir o tráfego da companhia, número 3 para decolagem, ponto de espera, chame torre 118-612-1806. Segue o tráfego número 3, ponto de espera da 1086, 1806. Salvador, muito boa tarde, ao Gol no 600. 600, sempre o tráfego da aproximação, informarei pista livre no 600. Gente. Quer com o Victor, não é isso? Manati, 1000 pés, está no pátio 4, sente. Decolando da pista 17, saindo com curva direita, seguindo o litoral, frequência do controle 119.35, a torre 1862. O transponder 0125 para o Mike Eco Vitor. O senhor, 7 Mike Eco Vitor, pátio 4 para ataques de decolagem, torre 1862. Funcionamento e táxi, o Mike Eco Vitor. Torre Salvador, Papão Romeu, Mike Eco Vitor, pátio 4 para o Web 6723, vento 120 com 10, decolagem autorizada. Iniciando 723. Eco Vitor, livre acionamento, chama o táxi. Por gentileza, o ajuste. Salvador, é o seu 3660. 3660, boa tarde, táxi em frente, Alfa e Juliette, para o portão 01, 3660. Alfa, Juliette, portão 01, para o 3660. 1333, pronto, cópia. O 333, pronto. Mantendo. Mantendo. No 0, com a primeira curva direita, saída da El Ledo após DCT Bridge. Onde percebe a Pesolim 16 até Belo Horizonte, pés direto, decola pista 1-0, confirmando. Acione o código 5132 no transponder, frequência do controle 119.35, a torre 118.62, 1-3-3-3. Sede com 333, autorizada com Goiás 360, conforme plano. Decola da 10 por direita, perfil da El Leda após Bridge. Após a Presilona 6 BHZ, 5132, 1935, 186. Fome pronto, puxa o acionamento, 1333. 7, informará o Gol, 1333. Solta, 5489, está sem caosca, só para a cota. 5489, autorizado, conquista 200, direto, decola no 0 com curva direita, saída agora, levar após DCT. Frequência do controle 119.35, a torre 118.612. Seu transponder 5133, o trip 5489. Autorizado história da conquista 200, curva direita após, gole, eval, depois voa direto, conquista, transponder 5133, a frequência do controle de Salvador 119.35, na torre 118.6, copiou o trip 5489. Pouso pronto, puxa o acionamento, está no pátio 3, confere. Afirmativo, chamaremos para funcionamento, pátio 3, trip 5489. Correto. Salvador 3566, dando 95 da OSCA, autorização 190, Aracaju. Então 3566, autorizado Caju no 90, decola da 10 com curva à esquerda, saída Puca, jama após Aracaju, frequência do controle 119.35, a torre 118.6, seu código transponder 5125, TAM 3566. Autorizado Aracaju, 90, decola da 10 com curva à esquerda, na Puca, jama após Aracaju. o controle 1935, torre 1986 e o transponder 5125, rotan 3566. Pouso pronto para o push 3566. Posso push 5666. Paulo Salvador, voo no 394, portão 612, pushback, acionamento. Portão 612, autorizado, reporte táxi no 394. Autorizado, reportado, táxi, voo no 394. Autólogo no 600, livrou à direita. No 600, táxi em frente, Alfa, reporte antes do Juliette para ingresso, portão será o de número 5 no 600. E a Alfa chamará do Juliette para o 5, gol no 600. Coordenou com o Índio Juliette, está pronto para indicar o lançamento de Maquilaxeri. Livre de Maquilaxeri. Visual com 1-7, Mike Fox Dot CA. Fox Dot CA chama a torre 1-8, decimal meia. CA. Fiscal de Paris, Fernando. Abaeté 9660, 1500, pede. Gente, Abaeté, reporte visual com a... com o campo. Ativa, passar a visual. Atenção 120, Lima Kilo X3. Autorizado. X3. Vitor Índia Juliette, na escuta. Compatio. 24. Corredor forte, até quantas milhas? Cruzado, táxi com o Vitor, reporta ingresso no 7. Resolve bem, agradecer, senhor. Bom serviço. Boa tarde. Controle Salvador, aquele cordial boa tarde, eu tô passando o Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, direto rotatório. Bom, muitíssimo grande, senhor. Tá com 07 a bordo, será 160 acionado. 0770. Para sinal, com o trem baixado, checado. Mike, Fox Trot CA. Terra, tem pouso autorizado 17, 130 com 13, avistado. CA. Voo 1924, livre decolagem da 10, 140 com 11. Livre, 924. 1806, para rolagem de tráfego, companhia, Lima tem. Após a rolagem de tráfego, Lima tem no 0806. Tráfego de hoje. Valeu, bom voo. Falou. Solo Oceanair 6320, livrou? Tá na Alfa aguardando instruções. 6320, tem táxi autorizado em frente, reporte antes do Juliette para ingresso no pátio 6320. Vai reportar antes da Juliette para ingresso no pátio Oceanair 6320. 4 é o Vitor. 02. Cientes. Para iniciar lançamento ali, mais que isso aí. Cientes, reporte para descida. É, isso aí. O 924, decolado agora, 53, controle 10935, morrou. 935, boa tarde, 934. Tem 9660, para a intenção é conseguir parte 3 ou parte 5? Parte 5, acompanhando o CIA. Gente. Bom, retorno da Bravo. 5, obrigado, amigo, até. Controle de Salvador, gol 924. Está autorizado iniciar a decolagem, reporte fora do solo. Reporte fora do solo, vai com grua da rotatória. Ciente, ainda bravo. Ao cruzar 3000, frequência livre. É isso aí. Positivo, está autorizado então a ingressar na Juliette para o pátio, aguardando a remota. Vai ser a 13? Está indicando aqui a posição 13 na remota, ok? Posição 13. Ciente, Oceanair 6320. Dante, ó. Treinamento, chame táxi. Bruno, boa tarde. Até 9660, pouso autorizado no 7120 com 10. Vivo, tá seguindo, 9660. Uno 806, o vento 140 graus com 12, autorizado a decolagem da 10. Positivo, decolagem da 10, 806. Bravo, decolou da CIA, vai comprar da rotatória. Bravo, que Luiz, que reporte na rotatória visual com o campo. Vou parar na rotatória, o Bravo, que Luiz. Olá. Torre Salvador, boa tarde, voo no 394, pronto, espera dar um no zero, pronto, decolagem. Ali mantém no 394. Ali mantém no zero, 394. 9660, Baeté, sola 56, parte 5, frequência livre, estacionado. De França, como é que é com o Vitor? Ali mantém 17. Ali mantém com o Vitor. Papá, papá, tamo em Diabravo, prossiga. Essa Romeu, tamo em Diabravo, senhor. É, vai com o decolô da CIA, vai manter o centro através da. Através da. Do CEASA, região do. Você perto aqui do Pirajá, do Porto do Pirajá, vai manter o sobrevoo aqui. Sente. Controle Salvador, bom dia, boa tarde, gol no 806. 806, contato radar, suba nível 190. 190. Boa noite, 06, contato radar, suba nível 190. Sente, subindo para 190, 806. Final de 4, livre decolagem da 10, 140 com 8. Eco Vitor para o sol. Eco Vitor ingressando no corredor, é. Litoral Sul, uma chance, 935 controle, transfere, bom voo, decolado agora, 5-8. É, entrada, tá bom. Decolou de Salvador da 17, tá com uma na direita, se possível, meu pé é direto para a nativa. Autorizado, reporte ligando a CTE. Só parar ligando a CTE. O 924, chame Recife, frequência 2685. 2685, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Ô Júlio, tem um campo à vista, senhor. Juliette, chame a torre 118.6. 18.6, grato, pena que pede. Torre do Salvador, Papatango Vitorinha, Juliette. Juli, prossiga. Estamos na proa da rotatória com campo à vista. O Juli, se preferir, pode cortar a base da presente, reporta interceptando o final 97, Juli. Com certeza, preferência total. O 1394 decolado, Salvador agora, 59, controle 1935, transfere. Boa tarde.